Azul 6908, controle Salvador, boa noite, assina a identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste de altímetro no 014. Tá 3170 no sol 955, chame o sol 219, Alirã. 219, Alirã. Fala, boa noite, tá 3170, Alirã, se escuta. 3170, livre táxi via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, boa. Azul 6908, apenas para informação, a pista 10 será fechada ao 0415, conforme notar. Confirmando que o Azul 6908, a pista 10 será fechada em que horário? A partir da 0415. 0415, 045, grato, Azul 6908. Te mando coisa ao sonoro. Está autorizado o final do procedimento ILS-XZ-0, desça para 2100, altímetro 1014, reporte estabilizado. Autorizado, 2100 com 1014, instrumento estabilizado, ILS-XZ-0, azul 6908. Queria a possibilidade de liberar a velocidade do estado? Livre. Grato. estabilizado, Azul 6908. Azul 6908, completa final, chama agora a torre 118, 195 pompos. 5, obrigado, bom dia, boa noite. Salvador, muito boa noite, é o Azul 6908, momento a 8 minutos da cabeça. Boa noite, Azul 6908, tráfego avistado, o vento é 160 graus, 13 nós, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, Azul 6908. Azul 6908, fique atento a uma chuva, início de chuva leve aqui sobre o campo. A pista no momento ainda encontra-se seca, porém entendendo a úmida aqui, ok? Ok, copiado, muito obrigado pela informação, Azul 6908. Fica atento. Trip 5556, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050, chegada Mara, gestão de metrô 1014. Poderia confirmar o vento, senhor, por 6908? O vento é 170 graus, 112 de nós, 6908. Tá bom. Azul 6908, no solo, aos 1-1, ao livrar a direita, já livrando, chame o solo 219. 9 Gonçalo, Zulu 6908, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, Azul 6908, livrou pista, intersecção Fórmula. Boa noite, Azul 6908, livre táxi em frente, Alfa e Juliette. O gate é o 03. 2-0 táxi pro gate 03, via Alfa e Juliette. 6908. O 7 vai na proa 055 inicialmente. Confirmando o portão 3 para o Azul 6908. Afirmo, o portão 03, 6908. Gente, 6908 ingressando no Faxinfo. Gente. 5-6, direita proa 080, reporte visual com a pista 17. Direita 080, 5-5-5-6, reporte visual. Já avisou com a pista no teto? Negativo. Visual trip 5556. Chama agora a torre 118 decimal 95 trip 5556. 10895 trip 5556. Fazer um 360 para direito trip 5556. Visual 35556. Torre 118 decimal 9. 785-5556. Torres Salvador, boa noite, 35556. Trip 5556, boa noite, pista molhada, foi livre pouso na 17, o vento é 200 graus, 59. 200 trip 5556 no solo aos 28. Livre o táxi via Lima para o gate 8. Via Lima, gate 8, 35.